Senhor, muito boa noite, é profissional Vila Curvó. Zero de fora, Lima Batata Batango, 370, Bet for Cop. Range de copia, calma, Zero de fora. Zero de fora, Lima Batata Batango, clear to flight level 370, vai a antes do 10 until Natal, after conforme eu faço bem route. Decorta a runway 10, after turn left, full car departure, depart transition, Salvador departure, previously 1-2-0-8, and squawk 5-4-5-5. Então, Lima, papapapapapapá, passa logo 27-0, vai a Paisolo 1, Rio Natal, 5-5 route, runway 10 for departure, departure left, full car departure, depart transition, 1-2-7-8, Contact 4-5-5. Salvador, boa noite, 3520. Boa noite, 3520. Vez para 2000 pés, autorizado chegada à Mare, altímetro 1012. 2000, 1012, Mare, informação e chave. Agora para o ditado, 3520. O preço da chegada, o 3520. Controle, muito boa noite, muito bom dia, voo 18 no dia, passando nível 190 para 150 com a informação chave. Bom dia, voo 18 no dia, isso para 3000 pés, autorizado chegar a Mare, altímetro 1012. Estado no 012, descendo para 3000 pés, chegada a Mare, voo 18 no dia. 3520, autorizando sinal ILS X-ray, informe estabilizado. Gol 18 no meio, pode descer para 2000. Pós-ETAP, desce para 2000, autorizando sinal ILS X-ray. Altímetro 902, forma estabilizada no 8 no meio. Informará estabilizado, gol 18 no meio. T3520, passou Duna, completo final ILS Activation, turno 8 decimal 95.1. 295, boa noite. Taura, Portugal, Tira do Fora, e vai sair. Walker, good test, by Info 1. Indian Alpha, report to radio, on the point of Florida 10, QNH 1012. Thank you, on the point of Florida 10, by Info 1, the Alpha. Boa noite, sou o TAN 3520. 3520, QNH de 10012, vento calmo, reporte baixado travado. Baixou e travou, vai passando Simbra agora, tem o capaleta. 3520, então autorizado o pouso pista 10, vento calmo. Tem livre pouso 10, 3520, TAN. Oito no meio, complete na ILS Extraction, turre, noito, decimal, 95, bom pouso. 118, 95, voo 18 no meio. Obrigado, muito obrigado, boa noite.